É, a gente às vezes conversa sozinho, tá ligado? E às vezes fica se perguntando por que que a gente tá passando por um momento tão difícil, tá ligado? E aí eu resolvi dizer que a maré não tá pra peixe. É que a maré não tá pra peixe nem pra pescador. O mar tá brabo, cuidado com peixe, sacou? Aqui na vila, só especialista em fuga, cobrando o atraso de quem tá devendo na rua. Lei é lei, só siga, eu não sei quem a fez. Se pilantrou, gira o tambor, vai um por vez. Disse Dinadi, cuidado com as arapuca e com a maldade que te cerca na madruga. Vai na fé que quem protege tá de olho. Não dorme, não descansa, livra do olho gordo. Olha pra nós, tudo de cara fechada, roupa alombrada e com boné no meio da cara. Desde Malcolm X, nós tamo na mesma pegada. Se pesquisar, ele também não sorria pra nada. Os anos mudaram, mas os racistas não. Não devemos sorrir pra esses cuzão. Tudo bolsomino, eleitor de miliciano. Na ditadura militar que o verme tá pregando. Se o plano é golpe, pro nosso desespero. Eleger o capitão do mato pro governo. Seus heróis estão na sessão do descarrego, festejando 64, exaltando os traços. Seu general não passar de um pau na bunda. Se a ditadura que ele apoia já tá na abordagem, operação policial sempre tem um que bate. Perguntou seu nome, qual é sua identidade? Te forjando pra te levar na maldade. Tamo cansado de passar por filha da putagem. O papo é reto, o crime é que é direto. Nossa voz é como tira, atravessa concreto. Cês quer protesto e nós somos indigestos. Só nossa presença é grito manifesto. Balas perdidas encontradas em corpos pretos. E a gente ouve a mesma coisa do governo. Operação bem sucedida, que pena por isso. O tiro que acertou a vítima veio dos bandidos. O rap que denuncia é pesado demais. Taxado de radical pros ouvidos dos boys. Mas necessário pra favela foi super-herói. Salvou a vida de uma pá de mano aqui. E avisou pra uma pá que eu conheci. Que a vida não tem atalho, é necessário seguir. Que somos programados pra não desistir. Que somos programados pra não desistir. Yeah. Sede de vencer, sede de lutar. Sede de justiça, de vingança, pá. Tão cansado de sentir, só sede de desistir.